estrangeira me leva, me leva pra outro lugar. Ai, ai, pombinha, ai, ai, se eu pudesse voar. Pombinha estrangeira me leva, me leva pra outro lugar. Me leva.